Ouro 995 indicada. Reduza para 250, Ouro 995. Rolo 804, sob vetor para sequenciamento, direita para 230, limite ao localizador. Direita 230, limite ao localizador. Descendo para 3.000 pés, o ajuste 1.016, aguardando o vetor para o localizador. Descendo 1.016, aguardando o vetor. Rolo 995, desça para 4.000 pés, o ajuste 1.016. Rolo 715, desça para 050. Gol 1897, desça até o 0620. American 980, establish localizer. American 980, complete final call tower 1-18-95. 11895, American 980. Tower, American 980, do nothing. American 980, clear to land on AMA 0, in the 360 degrees, 03 knots, to report landing gear, line the locket. Clear to land, runway 10, American 980. Gol 1804, esquerda para o 150, desça para 2000, ajuste 16, livre LS, rapor estabilizado. Para o localizador, esquerda para o 150, gol 1804. Rolo 804, completando esquerda 130, reporta estado. I need zero, check landing gear. Gear down, American 980, 3 miles. Roger. Rolo 897, redução para 2209. Rolo 995, redução para 2009. 2009, 995. Gol 995, sob vetor, vai manter a presente proa limitada pelo localizador. Sob vetoração, mantém proa limitada pelo lock 1995. 4.1995. Sente, nessa proa desça para 13.000 pés, ajuste 1.16. 3.016, mantendo proa 995. Gol no 804 estabilizado? Um momento. Completa final, torre 118.95, bom pouso. Certo, bom dia. 1.715, desça para 4.000 pés, ajuste 1.16. Gol no 897, desce até o 050. Mark 980 on the ground at 45. Text via Alpha Julia to send 11. Alpha to 11, Mark 980. Mark 980, send 1 month. Standard 1, American 980. Torre Salvador, bom dia, gol 804, vai passar o externo na baixada. Bom dia, bom noite, 04. Tem livre pouso no zero, vento 030 graus, 03 nós. Torre Salvador, está 31, não seciona informação até o solicitante de Guarulhos, 340. 3171, aguarde, coordenação 340. Aguarde. 715, redução para 2109. 210, nós, 107, identifica a chegada a mar e correção de chegada bom, desce até o 060. O 715, redução até 1.80 noite. Gol no 715. Gol no 715. Redução agora para 1.80 noite. Reduzindo para 189, gol no 715. Colo 995, completa final, torre 118.95. 1895, obrigado. Salvador, Colo 995, estabilizado em LS, 5 milhas de terra. Colo 995, ciente, continue a aproximação, número 2 para pouso. 95, aguardando. No 71, eu tenho pré-aprovado 360, copia ou aguarda a coordenação? Copia o 360, tá 3171. Tá 3171, no Guarulhos, aprovado nível 360, decola da pistão no zero, perfil de saída da EULE da Bridge, intercepta peso Lu no meia, após conforme rota do plano. Transponder 55 no 1, controle 1 no 208. 897, 4.000 pés, o ajuste 1.16. Transponder 55, 1-1, controle de Salvador, 120, decimal 8, tá 3171. Correto, chamei pronto, tá 3171. 2-7-3-2-0-7. Gente, mantenha a velocidade até uma centena, após reduz. Tem condições, o 1607? Obrigada. 804, solo 42, direita, táxi via Alfa Juliette, porta 10. Alfa Juliette, porta 10, bom, 804. Voo 995, livre pouso 10, vento 060 graus, 03 nós, check 30. Baixou, travou, checou, livre pouso, voo 995. Voo 897, reduza para 1970 nós, após pelo 2000, ajuste 16. 1709, nós, pelo. Estabilizada? Estabilizado, gol no 7, 1-5. Completa final, torre 118-95, gol no 7-95, bom pouso. 18-95, grato, gol no 7-95. Gol no 607, desça para 4, mil pés, ajuste 1016. Isso. Gol no 715, ciente, continue a aproximação número 2 para a pula. Ciente, continuando, gol no 715. Nove, cinco, solos, 46 direita, Alfa, chame 219. Alfa 219, né? Trem. Trem vai estar checado, autorizado o pouso, gol 1-7-5. Juliette para 01, gol 1-9-9-5. Família direita das farmárias. 1897, estabilizou? Estabilizou, 1897. Completa final, torre 100, 1895. 1895, 1897. Uno 715, solo aos 48, direito no 219. Direita 219, zona 7. Salvador, bom dia, zona 7, 15. Bono 715, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02, Bono 715. Bono 897, a torre, Salvador. Oi, Salvador, boa noite. Voo no 897, cheque o trem, o vento de 040 graus com 2 nós, está livre pouso na 10. E o Kenegal no 0 no 6. No 0 no 6, autorizado pouso no 0, voo no 897. Por gentileza, confirme o trem checado. Baixo e travou, voo no 897. Torre, você poderia aumentar o brilho do papel, por favor, pra gente? Melhorou assim? É, tá melhor um pouco, a gente tá no máximo, né? É, agora tá no máximo. Tá bom, tem um solzinho também de frente aqui, obrigado. Meu, tá 3171 para puxar isso? Ainda não, só um pouquinho, por favor, transponda 5516. 5516, ok? A partir de agora o senhor chamará o solo em 1219 quando pronto para puxar. Vai chamar 1219, obrigado. 5516. 5511, ok? 111, então. 5511, obrigado. Federal 9970, desça para 2000 pés, ajuste 1016, reduza para 2209. Reduzindo para 2000, descendo para Federal 9970. Livrar à direita, chama solo 121-9, tenha um bom dia. Voo 897, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03. 9085, acione notificação, chegada a Bonf, desça para 4.000 pés, ajuste o 9096. Autorizado, 607. Ono 607, chame torre, 1895. 1895. Federal 9970, autorizado ILS XA Pistão 90, reporte estabilizado. Autorizado ILS estabilizado 9970. 607, bom dia, avistado, cheque o trem de pouso. O vento é variável com 3 nós, o altímetro no 0, 1 no 6. Autorizado pouso na 10. Bom dia. Autorizado pouso baixado e checado no 607 da Gol. Mantenha a chegada ABSA 6570. Salvador, bom dia. Salvador, bom dia. Hoje está na 6211, no frente do hotel. Quando possível, coordenação do nível 380, Galeão. Gente, aguarde e copia. Está na 6211. Gente. Salvador, bom dia, o S75808. Bom dia, S75808, Brasília aprovado nível 360, via Pedro 17. Decolada pista 10, perfil de saída Arbor, Elefa, curva direita, 5522 transponder, 1208 controle. Salvador, será o 9970, se recepcionou o sinal. Federal 9970, bom dia, reporte com trem checado após o tempo. Toma lá. Ah, obrigado. Salvador, tá 3171, pushback acionamento, portão 612. Tá 3171, no livre acionamento, chamei táxi. Autorizado, pushback acionamento, pistão no 03171. 71, só confirmando o portão. Portão 612. Ok, sim. Esse seu solo ao 58, a livrar à direita, chama o solo 21-9, tenha um bom dia. Direita 219, né, 07, bom dia. Salvador, bom dia, Gol no 607, Livrando na Fox. Bom dia, Gol no 607, Alfa mantém posição antes da Juliette. Alfa mantém antes da Juliette, 607. Federal 9970, confirmando o trem checado, o vento é 030 graus com 4 nós, que é legal no 0 ou no 7. Federal 9970 no solo 01, ao livrar à direita, chame o solo 21 decimal 9 para o táxi. Aguarde portão 9, mantenha centro da Juliette. Mantenha a Juliette, mais 04. Não está possível compreender, ok? A aeronave que chamou a torre, cheque o rádio, intensidade 1, ok? Federal 9970, ligou, tem